Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, vai que é, vai que é, vai que é, vai que é, vai que é, cê caô. Ela é cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, vai, vai que é, vai que é, vai que é, vai que é, vai que é, vai que é, cê caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, vai que é, cê caô. Vai, vai que é, cê caô. Ela é cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, vai que é, cê caô. Vai, cheia de